aí no fundo ainda o Apax. Nós estamos entrando na segunda hora do programa e a partir de agora nós vamos ainda utilizar o telefone 22210229 para que você participe do programa da semana que vem, mandando a sua pergunta. Mas agora a gente vai, né, reforçar a nossa torcida com um mimo, né? Porque já é tarde para Meirelles, 1 hora da manhã, né? Então, todas as ligações que as nossas meninas receberem estarão fazendo parte de um sorteio onde nós vamos pensar 5 que já vão ganhar, por antecipação também, o disco do Furto. Entendeu a parada? Legal, legal, entendi. Hein, meninas? Então, ligou, participou. Que isso, cara? Telefone? Como? Mas não dá pra perceber que eu tô assim ao vivo aqui? Não rolou. Vamos botar então? Direto? Deixa eu botar aqui na. Pera aí. Será que vai? Aprendemos. Vamos andar? Alô? Au, au. Alô? E quem paga o mico sou eu, né? Cadê? Tá tudo aqui no esquema. Mas enfim, valendo então, 22210229. Faça sua pergunta com antecedência para o Yuka, que segunda-feira estará aqui, e nós vamos sortear 5 que participarem, que já vão ganhar o disquinho sem audiência do Furto, beleza? Nada, né? 0-0 total, zero. Né? Acontece, né? David Bowie é sempre muito pedido, historicamente inaugura todas as nossas novas fases em rádios, né? O Bowie abriu aqui, foi a primeira música que o Ronca Ronca mostrou, e sempre muito pedido, conforme eu disse. Nós vamos ouvir uma canção que foi editada no disco Pin Ups em 1974, Don't Bring Me Down, um disco onde ele faz homenagem a seus ídolos, Van Morrison, Yardbirds, Pink Floyd, esse pessoal cascudo, né? E essa música é de uma banda inglesa chamada The Pretty Things. Logo depois a gente ouve a versão original do Sugar Bowl. Ronca, ronca. Agora a pergunta. Aquela música primeira é de quando? Que ano aquela música? Qual uma? Essa aqui, a primeira, Bring Me Down. Don't Bring Me Down. É. É a versão do David Bowie, né? Então alguém plagiou alguém, porque é igual, eu sou terrível. Ah, mas ou, é. Tipo, mas é, com quem? Certeza, é tudo farinha do mesmo saco, né, cara? Ah, é? Agora ouvimos o Bowie com Don't Bring Me Down. A versão original nós ouvimos logo depois, com o Pretty Things, a banda inglesa. E fechamos aqui com o Sex Pistols. Tudo Pretty Vacant. Essa é pra aquela rapaziada que começa a testar o bode, né? É, aquele soninho, pá. Nos bares de Ipanema da vida, né? Opa. Mandar aquele alô de sempre lá pro Vidigal, né? Tem um pub no Vidigal. Sempre sintonizado a gente, um pouquinho de Sex Pistols pra rapaziada ali do visual total do litoral. Mas o Wagner, que é produtor do Rock and Roll Party, que é o programa de quem gosta do Manchester United, né? Que nem nós já falamos aqui. Ligou dizendo que Pinups não é de 74, e sim de 73. Então, a versão do Bowie foi lançada originalmente em 73. E a do Pretty Things, 60 e qualquer coisa, pouca, né? O Rock and Roll Party vai ao ar quando, cara? Aqui na Rádio Cidade? É, todos os sábados, sextas e sábados, de 10 a 1. É mesmo? É. Né? Loucura, mixado e tal, produzido já antes. Locutor não faz nada aqui. Espetáculo, né, rapaz? Valendo então, né? Como é que tá? A menina tá falando o que lá da participação dos nossos... Tá pedindo pra ligar. 2221-0029 e o site também www.radiocidade.fm pra fazer pergunta pro... Marcelo Yuga, que estará aqui segunda-feira que vem. Por falar em participação dos nossos ouvintes, um toque aqui pro Jansley Ricardo, que faturou de Brás de Pina, que faturou o DVD e o CD do White Stripes algum tempo atrás. Jansley, você, por favor, provavelmente você não vai conseguir ligar pra cá, mas entra no site da Rádio Cidade e manda de novo as suas informações, que não estão batendo com o departamento de promoção aqui. Então, é sempre bom a gente checar, né? É chegado a checar? É bom, é bom. Aproveitar que nós já falamos aqui do Rock and Roll Party, vamos falar também da Festa Paradiso, que acontece todos os sábados a partir das 23 horas na Casa da Matriz, com o Edinho. Sensacional, o nosso amigo vascaíno Tito. Então, a rapaziada aqui sábado tá de bobeira querendo ouvir um rock and roll bacana com dois dos melhores Djalmas, DJs voltados ao rock and roll, é só chegar à Casa da Matriz ali em Botafogo, né? E aqui já acabou, vamos voltar aqui rapidinho. Olha como é que começa isso aqui, Demi, sente só. Yeah. ao comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. O pau já tá comendo, né? Muito tempo, né? E com Sex Pistols, comeu forte, né? E é bom porque tá todo mundo livre, leve e solto agora, né? Todo mundo ligadão, né? Todo mundo tomou aquele Nescauzinho, né? Aquela torradinha com... Rapaz, eu ia trazer o camembert pra você hoje, cara. Quem? Ia trazer o camembert pra gente comer aqui, cara. O Zeca, pena que o Zeca não veio aqui, mas segunda-feira passada, você lembra que eu falei do camembert? Eu lembro. Petit pois, Platini, essas coisas. Puta que parilha, hein? Bom, vimos então os Pistols com Pretty Vacant e Anarchy in the UK. Todo mundo ligadaço. É hora da gente dar uma respirada, baixar um pouquinho a bola, né, maluco? Senão a gente explode aqui dentro das coisas, né? E vamos anunciar aqui em alto e bom som a presença do nosso queridíssimo Nick Drake no programa da gente. Segundo eu falei semana passada, a rapaziada que quer receber o informativo do programa com antecedência, ou eu mando domingo ou segunda-feira cedo, é só entrar no site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm, à direita, Ronca Ronca, e se cadastrar, aliás, nada disso, também pode ser por aí, mas pode se cadastrar também pelo site do Ronca Ronca. Então, tendo o seu cadastro, você recebe essa antecipação de entrevista, de promoção, do que eu vou mostrar. Então, essa semana seguiu a primeira leva desse informativo e um dos destaques, exatamente, a presença de Nick Drake. Então, todo mundo ligadão, pode baixar um pouquinho a bola para prestar atenção em Nick Drake. Vamos passar da rapadura para carne seca, hein? Momento ronca-ronca total. Você é um cara romântico, Daniel? Sou, gosto. Então se preparem. Vamos lá. Please be aware of them that stare, they'll only smile to see why the time away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Well, yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. But don't be too. Down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say. Happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day's done. If only you see. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day. An autumn for free. Yes, be what you be. They'll only smile to see what your time away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Open up a broken cup, a goodly sin, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people found things that you say. Say what you say about the farmers and the fun. said. And the movement in your brain sends you out into the rain. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Ronka, ronka. Laid in the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dead carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. A tenny coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Eu não sei se já saiu, mas o Matanza, banda totalmente underground, estava para lançar um disco só com músicas do Johnny Cash. Aqui ao fundo, Johnny Cash gravado ao vivo em um dos discos que, se você fizer uma lista assim, os 10 melhores discos de todos os tempos, vai ter lá Under Room, Live at Leeds, vai ter não sei o que, babá. Sgt. Peppers. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Sabe? Ah, tá ao vivo. Não sei o que, bababá, bibibibibi, Gal Total, peraí moça, Gal Total, não sei o que, babá. E vai ter o Johnny Cash gravado na prisão de Folsom. Nós ouvimos Cocaine Blues. E antes o Nick Drake, maravilhoso, né? Senti que você ficou emocionado. Pô, eu falo uma coisa séria, importante, você rir, cara. Foda. Nick Drake, nós ouvimos Things Behind the Sun. Aliás, esse disco Johnny Cash é uma edição nacional muito bacana, com um folheto maravilhoso, parece até disco importado assim, né? O encartezinho deve ser importado, muito bacana mesmo, vale a pena você procurar. Pertence a uma série American Milestones, de repente tem um preço bem legal esse disco do Johnny Cash. Entre as novidades que a Rádio Cidade separou aqui pro Ronquinha, estou super curioso de ouvir o disco, novo single do Nine Inch Nails. Conhece? Conheço, Nine Inch Nails, conheço. Agora, se apertar ali, fica melhor ainda, hein? Vamos lá. Vinheta? Aperta. Cidade. Que de novo, que é isso? Depois da depressão é euforia, né? Meu Deus do céu, rapaz. Esse é o Mas Volta num disco, The Laws, The Nicomatorium, já lançado no Brasil há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás. O novo disco do Mas Volta que nós já mostramos aqui, inclusive o single The Widow. Também já saiu no Brasil. Acho que provavelmente semana que vem não, que nós vamos estar totalmente aqui imbuídos do Yuca. Mas na outra semana a gente deve fazer uma promoção com o novo disco do Mars Volta. E desde o Free Jazz que eu comento aqui que a diminuta torcida do Mars Volta lá em São Paulo expulsou, sob palavras de baixíssimo calão, a mega torcida do Libertines que estava lá. Os dois tocaram juntos, né? O Mars Volta tocou depois. Uma das cenas mais bizarras que eu presenciei. São Paulo? É maluco. É? Demi, foi brincadeira não, cara. Bom, vamos dar um descanso pras meninas, né? Na hora. Faltam quantos minutos pra acabar o programa? 19 minutos. 20? 19, tem muita estrada ainda, 19 minutos. Mas vamos dar uma aliviada nelas ali, que elas estão meio cansadinhas, né? Pode vir pra cá, né? É, opa. Assistir o programa de cadeira aqui. E tudo com Mars Volta é muito diferente do que a gente está acostumado a ver e ouvir. Tanto o som, né? O visual dos caras, o que eles falam, a capa, os nomes das músicas. Você que é um locutor brilhante, aqui ó, começa aqui os nomezinhos das canções. Vamos lá. Diga lá, nós tocamos as duas primeiras. Sonnet Lumière, que língua é essa? Francês? É. Um clima meio camembert, né? Inertiastic Esp. Nossa. É, vai em frente, cara. Roulette Daddies. Não, isso aqui é inglês. Roulette Daddies. É um bom teste para o locutor da Rádio Cidade. É, hein? Bom. Ler os títulos das canções. Isso aqui é português. Tira-me las. Como é que tira-me as aranhas? As aranhas? Lazzarone, né? Uma homenagem ao Lazzarone, Teca. Então a promoção para a nossa torcida já está encerrada. Tá? Vale ainda a internet. www.radiocidade.fm para você enviar a sua participação para segunda-feira que vem, a sua pergunta, a sua indagação, a sua curiosidade com Marcelo Yuca, envolvendo todos os ramos da existência do nosso amigo, evidentemente. Olha a maluquice. Quebra tudo! Mas o curioso, Demi, é, de repente com o Yuka segunda-feira que vem aqui, a gente pode fazer um simpósio, ou de repente pelos próximos 20 minutos, alguém que está nos ouvindo aqui pelo prédio da Rádio Cidade, se quiser chegar aqui no Ronquinha, será bem chegado. Porque é curioso, se você ouviu o que essa rapaziada faz, esse disco tem uns 3 anos, esse Comatorium aí, 3 para 4 anos. E se você parar e perceber assim, vem cá, quais são as influências que nortearam as esse cabeças grupo do Mars Volta, né? É. Se você pensar assim, o cara tem, tem 20, 21 anos por ali, não sei o que. Então, vamos tirar o Mars Volta da história. Vamos supor um jovem músico, né? Hoje em dia não tem mais fronteira, pátria, né? Um jovem músico, né? Terrestre, com 20 anos. Com 20 anos, há 8 anos atrás, quando ele tinha 12, né? Ele começou a se interessar por música. Vai ajudando aí, garotinho. Então, com 12 anos, ele começou a se interessar por música. Então, mais ou menos por 97, 98, ele começou a ouvir, né? O cara é muito influenciado pelo que toca na hora, né? É. De novidade, não sei o quê. Como hoje a garotada se influencia por Linkin Kaiser Park, Chiefs. Né? Peraí. Então, o cara se influencia pelo Los Hermanos, o brasileiro, pelo Strokes, ou Kaiser Chiefs, ou Bloc Party, ou Libertines, né? O outro se ter. Enfim. Aí você para e pensa assim: vem cá, o que que esses caras ouviram em 97, 98 pra fazer isso aqui, cara? Dá um chute aí, o que que você acha? Não, a gente vai chegar a um ponto aqui. Uh-huh. A próxima música pra mim é. Uma grande influência nessa turma aí. Uhum. Isso aqui não tem nada de grunge, não tem nada de punk, não tem nada de folk, não tem nada de. O que que tem? Eletrônico. Mas ao mesmo tempo tem tudo. Tem meio The Who aí, não tem um pouco The Who assim? Tô falando besteira, cara. Não sei de pouco. Eu já falei aqui, eu não. Né, ninguém sabe porra nenhuma de nada. É. Ninguém sabe nada. Então, se eu estiver falando uma batatada, você me corrige aí, Demi. Eu? Porque, não, porque isso aqui pode virar. Pode virar uma conferência, né? Lógico. Não? Olha o tamanho desse estúdio aqui. A gente pode trazer nossos amigos aqui que sempre participaram do Ronca Ronca, como o Yuka vem segunda-feira. O Cassim ligou pra cá. A gente pode trazer o pessoal do Los Hermanos, o Hermano Viana, que volta e meia tá com a gente. Enfim, vamos juntar a rapaziada aqui, né? Pra falar, mas, cara, e aí? Meio Doors também. Tô chutando aqui. Chuta, vai chutando. Doors, The Who. Um pouco de Jimi Hendrix. O cara, dizem que o guitarrista é tudo cucaracha, né? Esses caras de umas voltas são todos cucaracha. Uhum. Já vi gente entendida de guitarra dizer que esse cara é o principal nome da guitarra hoje em dia. Janis Joplin. Um pouquinho também. Tô viajando aqui, olha lá. Inclusive, vale a participação. Quem estiver, né, na onda das perguntas pro Yuka, pode entrar nessa discussão aqui que a gente pode levar adiante. De repente, o Rio Fanzine fazer uma matéria sobre isso. Já cansaram de falar de umas voltas, mas de repente, uma outra visão da história, né? Então vou mostrar, né? Eu acho que os caras beberam por aqui, ó. Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been. My words are Mas enfim, aqui está o King Crimson, em seu disco lançado em 1969, In the Court of Crimson King. Muita gente deve estar pensando, né, Demi? Pô, mas que batatada que o Maurício falou, né? O que, que o King Crimson tem a ver com o Mars Volta, né? Evidentemente que não, esse som se afina com o que a gente ouviu do Mars Volta. Mas acho que a forma como eles utilizam os instrumentos, como não tem muita ligação de influências... E ao mesmo tempo, tendo uma qualidade de instrumentista muito grande, e esse descompromisso com estilos, por mais que o King Crimson na época, o King Crimson até é um pouco precursor de muitas coisas, com Robert Fripp, um gênio da guitarra, um cara que revolucionou não só a música, mas os conceitos de gravação, de banda, enfim. Eu acho que é aí que eles se juntam um pouquinho. Evidentemente que eu poderia mostrar uma outra música desse disco, que eu acho que já mostrei aqui nessa vida do Ronquinho na Rádio Cidade, que tem mais a ver com o que nós ouvimos do Mars Volta. Por exemplo, isso aqui, ó. Segura, Demi. Agora. Matou. Agora matou. Ah, pois é. Se o Mas Volta, num próximo disco, fizer uma versão dessa música aqui, meu amigo, aí fodeu geral, né? Cara, isso é só umas voltas, cara. É. Eu acho que a influência desses caras, evidentemente, que não é pegar uma música e fazer igual, como várias bandas sempre fizeram e eternamente farão. Mas é exatamente pegar essa, como o paulista gosta de falar, esse timbre, né, meu? Né? Essa estruturinha que tem assim de bateria, de bateria, de baixo, de guitarra, não sei o quê, babar uma voz meio despirocada também. Eu acho que é aí que eles, de repente, né? 96, 97, 95, 98, evidentemente por tio, por pai ou por discos que ficaram, né, encostados, eles foram lá fuxicar e criaram uma coisa que não existe, né? Aí eu acho que a relação está aí. O som do Mas Volta, de pouquíssimas outras bandas, não tem referência com o que está sendo feito hoje. E eles estão se lixando também, pra que neguinho entenda. Será que não vai se render mais tarde por sucesso? Porra nenhuma, claro que não. Pouquíssimos seguem esse caminho, né? Como que em Crimson, ao mesmo tempo, tava se lixando que ninguém achava, ou não. Isso aqui, ó. Olha esse baixo, essa bateria aqui, cara. Isso não é Mais Volta, não, cara? Diz aí, você. Conhece o que? Tu deixou o disco aqui pra ouvir. Não é, não? Sentindo que a Rádio Cidade vai fazer um especial com o Crimson, hein? Semana e Mais Volta também. Mais Volta é certo, né? Olha só, vamos fechar o programa com a Peel Session de hoje, né? Nós mostramos o Pretty Things, com o nome Bring Me Down, a música do David Bowie. E vamos ouvir exatamente a banda do programa do John Peel, numa canção que o Bowie também gravou no Pin-Ups, lançado em 74. Ela chama-se Rosaline. ronca. Você ouviu isso? Cidade. Ouvimos então Rosalind com Pretty Things, gravada no programa John Peel. Uma gravação mais ou menos 67, 68. Inclusive nesse disco aqui tá a data errada. Diz que a música foi gravada em 64 e esse... Todas essas gravações da BBC são de 67 a 77. King Crimson fundo, né? Vamos dar os 5 felizardos que já faturaram, sem existir, o disco do furto, do Marcelo Yuca. Atenção, pelo amor de Deus, prestem atenção. Vou falar pra Juliana aqui que... Ô, Juliana, você ganhou, Juliana. É... Dá um toque na Juliana que a gente tá pra cortar esse tipo de coisa. Porque eu falo os nomes e amanhã cedinho estão 5 aqui querendo o disco. Então, pelo amor de Deus, aguarde o departamento de promoção da Rádio Cidade entrar em contato com vocês, tá? Então, o Hugo de Oliveira, o Marcos de Souza, a Carolina Monteiro e a Flávia Nascimento e o Carlos Eduardo Figueiredo. Repetindo, Carlos Eduardo Figueiredo, Flávia Nascimento, Carolina Monteiro, Marcos de Souza e Hugo de Oliveira. Vocês aguardem o contato, porque assim que os disquinhos chegarem aqui, parece que a Rádio Cidade já pediu uns 500, né? As 500 edições do disco do Furto para fazer a promoção. Então, assim que o sinal verde aparecer, vocês podem aparecer aqui na simpaticíssima localidade da Rádio Cidade, né? Presidente Vargas, ali pertinho da Candelária, um lugar tranquilo. Né? To the court of the crimson. Então, agradecer a participação de vocês. Continue participando pelo site da Rádio Cidade. Segunda-feira que vem, meia-noite em ponto. Marcelo Yuca aqui contando mais história que o Walt Disney. Demi, obrigado mais uma vez pela simpatia, pela sua eficiência. As meninas também, né? Precisamos cada vez mais desse suporte aqui da Rádio Cidade, senão o castelo... Já o Jonas tá aqui hoje dando uma força, né? Como é que é? Até o chefe tá dando uma força hoje aqui. É mesmo, é? Pô, eu não sabia. É ele, cara? Pô, maluco. É ele. Prazerzão, hein, cara? Então valeu, né? Segunda-feira a gente volta. Beijinhos, durmam bem. Tchau. Ronca, ronca.